Yeah. Chegamos. Atenção, Brasil. É assim. Vizinho quer tentar dormir, só que nós não deixa. Enquanto tiver bebida, vai bater os cara. Já chamou até a polícia, quer arrumar treta, mas não pega nada não. Mas é o terror da madrugada. Cê é louco, mano. Tamo na casa, show livre. Em todas as quebradas do Brasil, todo cuidado é pouco, bora, mano. Ok, fala pro X9 que hoje não vai ter paz. Barraco dominado e os moleque vão dar trabalho. Narguilu batizado só com ervas naturais. Pega, pega, pega. Passa essa bola pro pai, linda. Essas doidas me seguem. Onde eu colo, elas colam atrás. Essas loucas me querem. Povo do meu gosto e tão querendo mais. Entrou na caramba, toda pra pular no banco de trás. Neguinho tem as manhas. Fama de maior pegador do Goiás. Solto na madrugada com a minha gangue. Com os enquadrados vou igual Mustang. Os boys chamou no racha, entrou em pane. Fala baixinho, baixinho. Vizinho quer tentar dormir, só que nós não deixa. Enquanto tiver bebida vai bater os cara. Já chamou até a polícia, quer arrumar treta, mas não pega nada. E aí, nós é o terror da madrugada. É assim que a banda segue. Nós é o terror da madrugada. É louco. Vamos, vamos, vamos. Só moleque doido de quebrada. Nós é o terror da madrugada. Vou falar. Maloqueiro de quebrada, corrente de prata, perfume de gasolina. Menina rica, mimada, toda gripada, gosta de adrenalina. Quer fumar no meu back. Quer que eu tire o meu rap. Nesse ambiente hostil, mano, ela se envolveu com os moleques só. Carro socado, 300 do chão. Motor turbinado, parece um avião. Vai, pega, pega, pega. Piloto de fuga, os tiras me querem. Pega, pega, pega. Tenta me pegar, mas nunca consegue. Solto na madrugada com a minha gangue. Gols e quadrado, vou igual Mustang. Os boy chamou no racha, entrou em pane. Os boy fica em pane, mano. É assim, ó. Vizinho quer tentar dormir, só que nós não deixa. Enquanto tiver bebida, vai bater os cara preta. Já chamou até a polícia. Cê é louco, mano. Quer arrumar treta, mas não pega nada. Fala aí. Sai do chão, sai do chão. Mas é o terror da madrugada. Energia positiva. Mas é o terror da madrugada. Slow. Só moleque som. Doido de quebrada. Nós é o terror da madrugada. Nós é o quê? Fala aí. All Star. É isso mesmo, família.